remoto a 3, cadê o balizador que tá atrevendo já no foi? Toma aqui, o 319, eu não vou coordenar com a equipe solo, só um minuto. Eu tô 315208, o estacionamento está no 08. 315208, autorizado, chama ataque. torre, eu tô 3152 táxi, 14157, Aracaju, 2 horas. Juan, 2 horas, Aracaju, é 157? Afirmo. Afirmativo, táxi autorizado, Pati 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10. Pronto, altímetro 10, 13. Táxi Pati 1, Índia Alfa, ponto de espera chama, pronto, 3152. Salvador, Gol, 1643, passando agora, Simbra, baixada e travada. 1643, pouso autorizado 10, vento 160 graus, 109. Gente, autorizado pouso, Gol, 1643, 0. Correio, 3152 tá pronto no ponto de espera da 10. 3152, após a passagem do Boeing da Gol, curtíssima final, ali mantém no zero. Depois da passagem do Gol na curta final, ali mantém na pista 10, 3152. Uno 643, solo 10, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 10. Corrigindo, 02 o portão. Alfa Juliette, portão 02, vou no 643. Zona 52, Ventura 50 graus, 099, decolagem autorizada na 0. Nível de decolagem da 1-0, 3-1, 5-2. Salvador, Zona 8, 05, Natal, Centro da Alfa, Natal, autorizado. Salvador, Jet 5899, estabilizado no lock, baixado e travado. 5899, continue a aproximação, informar aí que está livre, reporta visual com campo. Continua a aproximação, reporta visual 5899. Tá visual, a 5899. 5899. 08 nosso, pouso autorizado no 0. Autorizado, pouso 5899. Voltar 3226. 226, prossiga. Natal 390. Uno 2, controle 119, corrigindo 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, 3152. Dois. 3226, na escuta. Pode confirmar o horário do plano? Firma 3226-0342, ainda não tá no meu sistema, assim que aparecer eu chamo. Voo no 805 Natal, copia? Copia. 3156, voo no 805 autorizado Natal, 370, Upper Zulu 10. Decola 1-0, primeira curva esquerda, Puka, transição Zipar. Controle 1-1-2-0, decimal 8-0, transponder 5-5-1-2. Autorizado Natal, repetindo 1-0, 3-0-5-0, decola da 1-0, 5-5-0, saída Puka, transição Zipar. Controle 2-0-2, 5-5-1-2, decola no 8-0. Confirma transponder? 5512. Correto, chama o espectro para mim. 5899, está autorizado o pouso? Afirmativo, 150 graus com 089. Obrigado. 3226, escuta. Tá pronto para cópia? Autorizado Natal, 370, Upper Zulu 10. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puka, transição de par. Controle 1-2-0, decimal 8-0, transponder 5-5-2-3. Dois, correto, chama para o inspecionamento. AB 5899, Sala Zona 5, libera direita, Alfa Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3. instalador azul, 4062. Sinal IH. 4062, tá visual? Negativo, 4062. Gente, reporta quando o visual em campo. Esperar. Usando 1402, 4062, pouso autorizado na 021, 50 graus, 109, chega 3. Autorizado pouso no 0, tem da casa para lá, 4062. Torre Natal, voo 805. Torre Salvador, voo 805, pronto para o Chico. Voo 805 no 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, voo